Começa agora um momento de reflexão e diversão. Está entrando no ar o programa XYZ. Um programa que provoca emoções, sensações e pensamentos, concordâncias, convergências. Estas não são nossas pretensões. O que queremos? Ampliar nossas percepções a respeito de novos pontos de vista, a partir de um novo ponto de referência. Certo? Errado? Quem define é você. XYZ, onde todas as gerações se encontram sem conflitos. Tá bem legal, porque nós vamos falar de cultura, de conhecimento, de coisa inteligente, com uma pessoa muito inteligente. E aí vai ser bem bacana, porque a gente vai também conversar com uma outra super amiga, a Mari, que tem um projeto super legal da revista dela, que nós vamos também falar isso. Então hoje um papo vai ser bem bacana. E antes de qualquer coisa, quero deixar um beijo pra nossa âncora, Letícia Peters, que hoje não vai estar conosco, e sim em função de todos os trabalhos que ela tá assoberbada de compromissos, e ela não vai estar conosco. Estamos esperando Claudinha chegar, porque deve estar chegando aí, né? Tomara que ela venha, para contribuir e fazer esse programa melhor ainda. Então, minha amiga Marília, como foi a sua semana? Então, Johnny, duas semanas, né, amigo? Porque semana passada eu não pude vir. Semana passada fui tomada de um mal súbito. Sério, foi uma coisa muito doida. Passei muito mal na semana passada, mas... é, milagrosamente, com os nossos métodos que a gente aprende a lidar com o corpo, né? Começa a identificar o que é seu, o que não é seu, identificando as dores. Mas eu senti muita dor semana passada, foi uma dor de estômago, dor nas costas, febre. Mas milagrosamente no outro dia acordei zerada, né? E aí você diz, não é milagrosamente não. Quando você começa a entender como as coisas funcionam, né? Da onde está vindo, e você aplica aquilo que você aprende, não só para os seus pacientes, mas para você mesmo, aí você vê o quanto é fantástico o que a gente faz, né? Eu só faço parte de uma filosofia, né, que é a Ordem Rosa Cruz, que a gente fala, não existe milagres, existe desconhecimento das leis universais. Quando você desconhece, você chama de milagre. Quando você conhece, você sabe que é possível. Só basta você estar em sintonia e saber como usar essas leis a teu favor. Né? Porque o universo está aí para dar tudo para a gente. A gente é que não sabe receber, né? Ai, foi fantástico. A Claudinha foi lá. A gente fez... nós tivemos a segunda meditação da Cápsula do Tempo. Foi muito legal. E na terça-feira passada, no dia dos namorados, enquanto estava todo mundo pensando em namorar, primeiro nós fomos fazer a cerimônia de fechamento da cápsula do tempo e da pirâmide. Né? Então agora ela está devidamente lacrada, foi assinada por todos os presentes, os oficiais da ordem que estavam presentes, e nós vamos reabri-la só daqui a 7 anos. Desejando muito que o cósmico realize, né, os maiores desejos, os sentimentos mais puros para si, que as pessoas foram lá para visualizar o futuro delas nos próximos 7 anos, para elas mesmas, para as pessoas que elas amam e para toda a humanidade. Então a gente acredita que lá tem bons sentimentos, bons desejos, e que a gente deseja muito que se realize. E ao mesmo tempo fiquei extremamente feliz porque a gente teve um sucesso enorme com o nosso projeto, e todo o espaço cultural do Capítulo Rosa Cruz Joinville vai ser revitalizado. Nós vamos ter essa semana, já começamos a fazer algumas partes, e agora no começo de julho a gente vai ter os irmãos Feitosa lá fazendo a pintura egípcia pra gente. Vai ter toda uma decoração egípcia que vai ficar bem linda. Tô bem feliz. Sim, com certeza. Foi muito legal. Não, ela não está enterrada. A nossa cápsula, ela foi colocada dentro de uma pirâmide, né? Por dia da pirâmide. Porque toda pirâmide, ela tem uma questão energética muito forte. E essa pirâmide, ela vai ficar dentro do Capítulo Rosa Cruz, né? O tempo todo. E ela vai estar dentro de uma pirâmide ainda. E é um lugar que toda semana... tem meditação, né? Então, é um lugar que toda semana tem como... eleva a frequência. Toda semana nós temos a convocação dos membros, que também eleva muito a frequência. Então, não passa uma semana sequer sem atividades lá. Então, isso vai trazer muita energia boa, né? Com toda certeza. E Então, XYZ, nessa terceira temporada, né? Hoje a gente vai ter aí um papo super bacana e nós vamos conversar com uma escritora, uma empreendedora, uma consultora, uma coach, né? E a menina tem um monte de formações super bacanas e nós vamos falar com Francine Costa. Tudo bem, Francine? Seja muito bem-vinda ao XYZ. Olá, Johnny. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, tô querida. Tô super feliz de estar aqui. Que legal. O programa é super gostoso, descontraído. Essa é a ideia, né? Que a gente tem um papo cabeça sem pressão, sem roteiro pré-programado, porque eu acho que a gente flui, deixa fluir, né? E essa é a ideia. Conversarmos. Que delícia. Tô vendo que eu vou me divertir muito. Que assim seja, né? Que assim seja. Francine, você tem uma obra que vocês estão divulgando e que eu achei super bacana aqui. A Fran é escritora, ela é autora de um livro. Vamos mostrar? Olha só, gente, que bacana. 366 dias de aprendizados. Isso aqui é uma obra que ela co-escreveu com uma amiga, né? Que é a Maju Kanzi. Exato. Que é a parceira dela nesta obra, que não está presente hoje aqui conosco, enfim. Mas a Fran vai falar com a gente sobre essa obra. Então, Fran, vamos começar do começo. Quais são as suas formações? Como é que foi o teu projeto? Porque de quando você começou até chegar nessa obra, provavelmente tem uma história muito bacana aí pra gente destrinchar, né? Conhecer essa trajetória, exatamente, né? Exatamente. Como é que chegou ao 366 dias aí? Exatamente. Legal, adoro falar disso. É muito gratificante, é muito realizador eu fazer esse resgate de como tudo começou, porque na semana passada, aqui em Joinville, e ontem lá em Floripa, a gente fez uma roda de conversa com algumas pessoas, né, que compraram livros, apoiadores, nós fizemos, né, um processo de financiamento coletivo. Legal. E aí nós chamamos as pessoas para fazer uma roda de conversa e aí, então, compartilhar a trajetória e também fazer algumas provocações sobre alguns temas do livro. Então não foi só uma noite de vender livro, de autógrafo, legal, mas pra gente também refletir, conversar, provocar. Mas enfim, como tudo isso começou, né? Eu trabalhei por 17 anos no mundo corporativo, né? Gestão estratégica, projetos, processos. E durante muito tempo, alguma coisa não estava legal. Mas qual era a tua área no mundo corporativo? Eu trabalhava na área técnica, né? A área de qualidade, bastante, por projetos de gestão. Né? Eu decidi o que eu ia fazer como profissão com 14 anos de idade. Porque eu entrei numa escola técnica e a partir dos 15 anos eu estava fazendo já cadeiras técnicas. Perfeito. É muito cedo. É, né? E isso também teve acho. Consequências, né? Enfim, que eu vou contar um pouquinho. E aí, começamos, né? Eu estudei, não desisti, não estava feliz com o que eu estava estudando, mas ok, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar o meu dinheiro. E aí comecei, aí fui me desenvolvendo, fiz administração, comecei a trabalhar em grandes empresas, comecei a trabalhar com gestão de processos, que é uma ferramenta bacaníssima, mas estava faltando alguma coisa, sabe aquela história assim de que você... eu não sei se eu sou boa o suficiente, aquela crença me atormentava todo dia. Eu não sou boa o suficiente. Eu não tava acreditando em mim. Eu não tava conseguindo me desenvolver na minha plenitude, no meu potencial pleno. Mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Era só o desconforto daquele tiquezinho lá dentro, né? Era um desconforto total. Fui passando de empresa em empresa, né? Foram três grandes empresas. E eu tinha relacionamentos com líderes, com projetos. E aí eu sempre colocava o quê? As questões externas também. Porque ao mesmo tempo que lá no fundo eu sabia que eu achava, né? Eu acreditava que eu não era boa o suficiente. Eu também tinha uma armadura, né? Essa insegurança, esse não acreditar em mim, eu me transformava numa armadura. O que era essa armadura? Eu sempre tinha justificativas pra... Plausíveis, inclusive, provavelmente, que né? Que eu não estava atingindo. E aí os meus líderes, né? O meu chefe, meu diretor na época. E aí, como é que estão as coisas? Aí eu sempre tinha justificativas. E essa justificativa sempre se remetia ao quê? Ao mundo externo, às circunstâncias externas. E aí mudei, né? Fiz outros desafios e eu percebi que esse padrão se repetia. Aí quando eu tava no terceiro desafio, eu pensei, não, o problema não tá lá fora. Temos que olhar diferente, porque eu mudo de empresa e o problema continua o mesmo, não é possível. E aí que eu tive contato com meu primeiro desafio de autoconhecimento, uma imersão. Eu vou até falar acho que eu posso claro, falar, claro. Né, do Odisseia. Sem o menor problema. Que você também São Francisco. Eu também sou Cirle Gonzalez. Você é Odisseu? Sim, sim. Fui uma Odisseu também. Eu fui anjo, inclusive, trabalhei com a Cirle como um apoiador do processo por uns 3, 4 anos, assim. Realmente foi muito forte. É muito forte, as coisas que eu vivi com elas lá. E ali foi o meu primeiro contato. Não, o problema não é o outro. Não existe o outro. Existe apenas eu comigo mesma. Perfeito. É sempre você com você mesma. Isso aí, isso aí. E aí foi o meu tilt. Só que a partir daí eu comecei a tentar gostar do que eu fazia nas empresas. Tá. Mas eu percebi que não estava feliz com o que eu fazia. Aí fui procurar o quê? Eu quero trabalhar com entender de pessoas, né? Eu observava muito o comportamento humano. Me era muito prazeroso entender porque as pessoas faziam o que faziam. Essas respostas, por que as pessoas não olham nos olhos? Por que as pessoas, algumas têm sucesso e outras não têm sucesso? Por que outras são tão expansivas e outras são tão fechadas? Qual que é a grande diferença delas? E aí isso me remetia muita curiosidade. E eu fui atrás disso. E de que modo que eu posso trabalhar com isso? E aí eu fui buscar pelo coaching, pela PNL. E aí me tornei, então, empreendedora, né, autônoma, saí do mundo corporativo. Certo. E tive a coragem e o apoio de família também para poder... Que também não é uma transição nada fácil, né? É, para fazer essa transição de carreira. Que legal. Olha, é engraçado como isso é uma coisa que se repete aqui no XYZ, né? Sim, transições de carreira. De uma ponta a outra, de 8 a 80. E é muito engraçado isso como, de fato, as pessoas que fazem essas trocas que parecem tão... incomum e tão abruptas assim, de sair de um mundo pro outro, como a libertação pro processo e essa redescoberta é incrivelmente mais poderosa, mais forte, mais real, né? E eu acho que é bem importante a gente frisar também, Johnny, nisso, que assim, essa mudança, essa transição só acontece a partir do autoconhecimento. Porque se permite também a isso, né? E a olhar pro que não tá legal, né? Se não fizer isso, não faz essa transição. É. Não consegue, trava. E eu não sei se vocês duas podem concordar comigo, porque eu acho que isso é tão doído pras pessoas. É tão difícil porque se torna doído. Porque você olhar pra parte que não tá boa em ti, isso tá muito relacionado a ego, a vaidade, a criação, a zona de conforto, né? Que são coisas que vão te moldando de uma forminha que você vai só vivendo e reproduzindo as coisas. Caixinhas, né? Exatamente, e difícil, e cada vez essa crosta vai ficando mais forte, né? E para você romper essas barreiras, você tem que ter um choque de realidade muito grande ou um desejo que te impulsione mesmo. E aí não tem jeito, é com dor que se faz isso, né? Mas é que, e essa dor acaba depois revigorando todo o processo e vai te revitalizando. Né? E vai criando a tua triagem na jornada da tua vida, né? Por trás de todos esses textos do livro aí, que a gente ainda vai chegar lá, ainda como ele se resultou, né? Como foi esse resultado, tem muita história de dor, tem muita história de confrontação. E uma coisa muito interessante que a gente falou, né? Da liberdade, do autoconhecimento, das caixinhas, a liderança, né? A liderança é uma coisa extremamente necessária, importante e linda dentro das empresas, mas a gente vê uma carência muito forte. Eu trabalho com o mundo corporativo, trabalhei, só que hoje eu tô num outro papel. E eu sempre aprendi, eu sempre vi as pessoas pregando, né? Que o perfil do líder tem que ser o carismático, tem que ser autoritário. Autoritário não, isso já mudou, já foi, né? Autoridade, né? Autoridade, ele tem que ter carisma, ele tem que ser comunicativo. Ok, perfeito. Ele tem que ter essas características, mas antes disso tem um processo. Do contrário, a gente vai querer se moldar a características que são padrões. E não existem essas características padrões. Cada um expressa essas características do seu jeito. E dependendo de como você... E no seu tempo. E dependendo de como você as expressa, isso pode ser interpretado como não tem perfil para ser líder. Uhum. E isso é triste. Infelizmente, gente, isso é muito triste no mundo corporativo. A gente precisa quebrar esse padrão. É que eu vejo que o líder, ele, na verdade, talvez muitas pessoas tenham potencial para isso, né? Eu acredito que todos temos, mas as pessoas entendem que o líder, ele vem pronto. É como se fosse um talento natural. né? E necessariamente não é um talento natural. Isso vem de uma mentalidade nossa, onde tudo vem pronto. Quer dizer, eu nasci com QI tal e vai ter aquele futuro tal. Ou se meu QI é abaixo da média, eu não vou conseguir resolver nada. Se é na média, é. Tal. Quer dizer, aquele determinismo... Que já está pré-determinado, já tá pré-determinado, se você vai ter ou não ou sucesso. Não. Né? Então, aquela pessoa que naturalmente mesmo. Vai para a engenharia, aquela que vai ser naturalmente... E, na verdade, eu vejo que eu não sei se você concorda, você trabalha nesse mundo até hoje, né? Em contato. Uhum. Mas eu vejo que o grande desafio hoje da liderança é ela ser coerente. Sim, né? Perfeito. E coerência tem a ver com o quê? Com autoconhecimento. Não existe... Né? Não tem a ver com mas as caixinhas. Com toda certeza, não. Não tem a ver, atenção, RHs, não tem a ver com caixinhas. É. Não, não. Não tem a ver com conhecimento pronto by the book. E não tem dá a ver pra com massificar. Autoconhecimento, e não gente. Existe massificação de personalidade. Não, não existe. Né? Não dá pra enquadrar. Boa, Johnny. Mundo. Massificação de personalidade, não gostei. Como, não tem como. Essa, não tem como. É, cada indivíduo é um indivíduo e cabe ao processo entender como tirar o melhor proveito disso para que se forme um time coeso. Um time coeso não é todo mundo igual fazendo a mesma coisa. Isso é a coisa mais tola que a gente pode ter. E que se vendeu muito, por muito tempo isso, né? E a gente ainda vê resistência em alguns meios ainda, principalmente as empresas mais antigas, né? Que tem aí um histórico familiar também, às vezes, em hierarquia de pai para filho. Sim. Né? É que nós estamos vivendo então, uma mudança de paradigma, de visão de mundo, de homem. A gente está na área do conhecimento, né? Então, assim, eu acho que é um processo. Eu lembro na época da faculdade, que na área de educação, que a gente falava, estava se começando a falar muito na década de 80, 90, construtivismo, Piaget, Vygotsky, Vallon, aquela coisa toda, né? E aí se falava, não, agora as escolas têm que ser construtivistas, construir conhecimento. E eu já era professora na época, né? Eu fiz magistério, então já atuava. E eu lembro que eu construí um texto na época, até meu professor, felizmente, gostou muito. E eu falei, olha, é muito difícil você pedir, né? O cerne do texto, do texto era essa. É difícil você pedir para que um professor seja construtivista, que ele entenda a capacidade de construção de conhecimento do seu aluno, se a visão de mundo dele é tradicional. Então, é preciso primeiro desconstruir essa visão de mundo tradicional. Perfeito. Para que eu possa permitir que o meu aluno construa conhecimento. Nas empresas está passando por esse mesmo processo. Exato. Né? Ele passa precisa desconstruir essa ideia do chefe que é nato ou do chefe que tecnicamente é bom e que ele vai ser capaz de conduzir. E vai ter que construir essa ideia de que é um processo, né? E aí a gente olha para a capa do livro, né, gente? Aprendizado, todos nós somos capazes de aprender. Tem coisas que a gente nasce com uma certa habilidade, então o treinamento ele vai ser algo mais fácil, talvez, né? Mais que rápido. Que facilite. Porém, mas se eu desejo ser um líder X, né? Com uma admiração por um determinado modelo, uma determinada pessoa... Mas eu quero chegar, eu consigo, né? É conhecimento, prática e repetição, né? A questão da excelência. Conhecimento, prática e repetição. Então, aprender, gente. Todo mundo é capaz de aprender o que quiser. Isso foi uma crença que eu quebrei quando também. Quando quiser. E quando quiser. É? Isso também não que tem é importante, idade. Claro. Tá? Neuroplasticidade. A gente pode aprender em qualquer idade. Isso os neurocientistas recentemente já descobriram. Já tá mais do que e provado. Isso é maravilhoso, porque quando a gente aprende algo novo, né? Nossa professora aqui sabe bem disso. A gente gera endorfina, a gente gera ocitocina. Modifica no nosso toda corpo. A nossa bioquímica. A gente fica assim, né? Tamo pronto. Por quê? Porque isso é saúde também, né? Isso é com, saúde, com toda certeza, aumenta né? a nossa imunidade, né? Com toda certeza. Então é isso, gente, é aprender, não existe ninguém pronto. A gente mudar, tem que aprender, ponto. É mudar o nosso mindset, né? Total. Vamos sair do mindset fixo e vamos para o mindset de crescimento. Exatamente. Adoro esse livro. É isso aí, amo, paixão, né? Que legal. Nossa amiga Cláudia Hoffmann acaba de adentrar os estúdios e chegou a tempo de contribuir também dentro do programa. A gente já tá bombando umas teorias aqui, tô super vendo, bacana. Tô vendo. Boa noite para todos. Boa noite. Francine está em grande sintonia com o perfil de pensamento do XYZ. Então, bate-papo super agradável aqui. Mas eu também queria saber como é que foi a tua semana, Cláudia. Vamos ver como é que você está. Oh, foi uma ótima semana. Que bom, a gente vê o seu semblante, está bom. Ai, está que bom. Que bom. Você está energeticamente bonita. Ai. Uau! Isso é muito bom, né? Isso eu nunca tinha ouvido, que eu estou energeticamente bonita. Viu? A segunda frase de efeito. Fran já recebeu uma, você agora outra. Obrigada, meu amigo, obrigada. É que mulheres inteligentes me inspiram, gente. Uau. Me inspiram. E eu tô com amigas aqui. É, mas quero falar um pouco, antes da gente continuar, eu quero falar um pouquinho com a Mari também, né? Essa grande amiga, jornalista super poderosa, uma mulher mega inteligente, e ela é uma empreendedora, ela tem uma revista muito bacana que chama Babies. Mostra lá pros nossos amigos esta revista aqui, gente, ó, para vocês apoiarem, é uma revista especializada, então, profissionais que trabalham com criança, enfim, ó, super dica, hein? E eu tô falando de uma profissional ética, responsável. Então, realmente, eu valido. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, né? Primeira vez aqui. É verdade. Não conhecia, verdade. Tô adorando o formato do programa. Que legal. Parabéns, eu fico feliz bastante de tê-la aqui. E a Baby está completando 4 anos. Que legal o projeto. Eu lembro desde quando você começou. Meu Deus, 4 anos já. É. Que a bacana. A gente se conhece há muito mais tempo, Johnny. Deixa quieto isso. Né? Deixa quieto. Mas que bacana, Má. Você tá de parabéns. Realmente o projeto é muito lindo. E a gente sabe que as pessoas que estão investindo e apoiando são empresas bacanas, sim, né? Que entendem um conceito. E super legal. Você tá de parabéns com o seu projeto e que ele prospere muitos e muitos anos aí, que você consiga fazer isso aqui e crescer cada vez mais, tá obrigada, bom? Obrigada. Não, a Babies eu sempre brinco que é o meu filho mais velho, né? Eu tenho um caçula e ela é mais velha que o meu filho. E esse carinho que a gente tem, tanto com os leitores, como com os anunciantes, das pessoas valorizarem o material, pra gente é muito importante, esse retorno que tem. Por isso que ela tem que estar 4 anos e a tendência é ir por muito mais, porque as mães, principalmente as de primeira viagem, legal, elas são sedentas por informações. Sim, sim. E é isso que a gente sempre busca, é buscar, principalmente Joinville também, assuntos que normalmente revista de bebês a gente tem muito fora de São Paulo, sim, de fora, sim, não no tem país nada tem aqui. Bastante coisa também. Isso, né? E aqui também tem muita gente produzindo, tem muita gente, muitas marcas, as pessoas não precisam mais ir pra fora buscar coisa, a cidade já tá oferecendo produtos pra esse segmento, profissionais também. Você sabe que a minha mãe teve a primeira loja especializada em roupa infantil de Joinville? Ah, é? Sim, chamava Nana Nenê. Essa loja durou 30 anos e ela vestiu 3 gerações de famílias da cidade, assim. E aí depois foi pra uma confecção também, a coisa foi. Só que nenhum dos 3 quis tocar, porque assim, roupa de criança, gente, vocês não têm noção o trabalho que dá. E a responsabilidade que é. Mas assim, a gente fez parte desse mundinho aí. Hoje em dia mais ainda a roupa de criança, né? Porque antes ainda não se levava tão a sério. Hoje em dia é moda. Não é que não se levava a sério, é que não tinha mais essa padronização, essa coisa de trazer pro mundo adulto as crianças, né? Sim. Eram crianças e se vestiam como crianças, né? Sim. Mas que bacana. Então, assim, esse link é muito legal e seja bem-vinda, tá? Obrigada. Tomara que a gente consiga te trazer mais vezes aqui com outros projetos também, né? Não, e assim, a tua revista é uma revista que eu sempre, quando vejo, paro pra olhar, porque eu sou apaixonada pelo tema, né? Eu fiz o meu mestrado na área de maternidade, né? E sempre foi uma paixão minha. Eu trabalhei durante muito tempo com curso para gestantes, né? Então, e é uma área que eu sempre gostei muito, porque eu vejo que a base nossa de uma personalidade saudável começa na gestação, né? Começa na gestação e vai para os bebês, e cada vez mais a neurociência fala disso, né? Que a nossa programação toda, ela começa a ser definida já no primeiro ano de vida, né? Com nossas relações. E hoje eu diria para você que eu diria que é na gestação já que se inicia, né? Eu trabalho com traumas, então hoje, quando eu vou trabalhar com traumas, eu vou fazer investigação, começa lá. Dependendo da qualidade da gestação, começa lá. Tem que abrir lá as caixinhas de lá. Tem que começar desde lá, né? E, felizmente, a gente sabe que é possível fazer isso. Então, essa preparação das mães e se ouvir as mães, às vezes tirar ela um pouco dessa ideia de que tem que preparar tudo muito materialmente bonito, mas é preciso que esse ninho emocional, esse ninho que vai derrubem, acolher... Derrubem, né? Derrubem alguns pensamentos. Com certeza. E que acolha-se, né? Que a maternidade, ela tem uma função fantástica, mas ela não é só da mãe, ela é uma função da família, né? A questão da amamentação, que eu acho que tem muitos mitos ainda, e não se compreende o quanto a amamentação, ela é fundamental para o desenvolvimento da personalidade da criança. Com toda certeza. Ainda se acha que é só a alimentação, e é muito mais, né? É a confiança no e mundo os erros começa ainda, a estabelecer, né? Que se ainda a partir se da fazem, alimentação, né? E as distorções ainda que existem, muito, né? Sobre os temas, distorção, né? E outra coisa que me linka ao teu projeto é que eu sou especialista especialista em coluna, né? Mas eu comecei minha carreira trabalhando com gestantes com problema. É. O que mais tem é dor de coluna durante a gestação. Nem né? me fale. E aí, nessa coisa de trabalhar com gestante com dor, foi quando eu introduzi a hidroterapia em Joinville. Ela começou em Joinville pelas minhas mãos, sabia? Ai, bacana. E todos esses profissionais que hoje trabalham com piscinas, todos passaram de alguma forma por mim. Nossa, sabe? Então, legal, eu fui o introdutor do trabalho de hidroterapia e começou com gestantes com problema de coluna. Só 25 anos atrás. Fala, amigo! Não fala, conta, que eu tô bem, amigo. eu tô super bem, tô podendo. Só tô um pouquinho mais largo do que deveria, mas tá tudo bem. Gente, nós vamos pro intervalinho agora, né? E depois a gente retorna, então, pra falarmos especificamente sobre essa obra do livro da nossa amiga ali, os 366 dias de aprendizado. E a gente vai agora escutar uma música da nossa convidada, que ela fez uma colinha pra falar. Sou então, péssima pra gravar nome de música, gente, mas tem a Catch Release, que é um remix muito gostoso, que a Maju também, que é a minha partner aí no livro. A gente compartilha também da leveza dessa música. Nós duas somos sagitarianas. Uau! Então, a gente tem... A Maju é astróloga, né? Então, essa questão dos signos, do ascendente, do sol, da lua, é muito forte pra gente. E aí, a gente sente muita leveza e muita liberdade. Então, música. Essa é a conexão com você, exato, com a música. Que legal. Leveza e liberdade. Só lembrando que a gente vai ter que fazer uma interrupção das redes sociais e depois a gente volta com o Facebook, Marínia, e depois com o Instagram, com a Cláudia também. E aí a gente pode retornar. Então vamos à música da nossa convidada e aí depois a gente retorna com as imagens. Valeu, gente. Até daqui a pouquinho. Não sai. Voltem. And find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. And find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum. Da-dum-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Estamos retornando com o XYZ nesta quarta-feira super bacana, com um papo muito legal, muito gostoso. E essa música não tem como não mexer contigo, né? Os bastidores é que estavam agitados, a nossa convidada já queria dançar, já queria que aumentasse o som. E aí rolou um papo bem gostoso aqui nesse intervalinho com a equipe aqui. Mas voltando agora, então vamos falar um pouquinho sobre o livro, a obra da nossa amiga, né? Fran, olha, eu já sou teu amigo íntimo, já né? Já tá íntimo, já fica à vontade. Íntimo. Francine, então, como é que chegou a obra? Como nasceu esse bebê? Vamos lá. Eu e a Maju nos conhecemos num curso, né? Na nossa primeira formação de coaching, foi onde eu dei o meu primeiro passo. Eu ainda tava no mundo corporativo, eu não certo. Tinha saído ainda. E a gente se conectou ali, né? Começamos a fazer alguns trabalhos juntas. E conseguimos, então, um projeto, né? Vislumbramos um projeto chamado Blendio, né? Até o site onde a gente tem um link com um livro. O que era Blendio, né? Era uma mistura de personalidades, mistura de características de pessoas, onde você mistura quem você é e quem você quer ser, quem você quer se tornar e tal. E aí, do Blendio nasceu uma vontade de compartilhar conhecimento e fazer algum movimento mais abrangente. Que foi o Learning Days. A gente criou um workbook lá em dezembro de 2015, chamado certo. Learning Days Book. Qual que era a proposta do Learning Days? É lançar o nosso Blendio, né? Perfeito. Que era a nossa marca, nosso sim. site, enfim, nosso trabalho como parceiras. E aí, colocar nas redes sociais um processo de aprendizado. Mas até a gente chegar nesse aprendizado, a gente fez alguns questionamentos. A gente via nas redes sociais aquele projeto, né? 100 Happy Days, que a galera sim. colocava fotinho de felicidade, sorrindo, né? Numa praia e tal. E aí tinha também lá dias de gratidão, né? 360 dias de gratidão, uma coisa assim. Então a gente pensou, poxa, né? Como que a gente pode fazer o nosso trabalho de uma maneira mais abrangente, mas que seja prazerosa pra gente, mas que a gente possa impactar outras pessoas também? E aí veio, poxa, como é que eu gero gratidão? Porque como é que eu encontro gratidão, às vezes, em coisas que eu não tô nem parecem ter. Como é que eu aceito o presente quando ele não é aquilo que eu gostaria que ele fosse? Como é que é isso? Aí veio o exercício. Então, quando eu gero um aprendizado sobre alguma situação que me acontece, eu abro a porta, eu abro o caminho para eu sentir a gratidão, que é a maior, uma das maiores frequências desse universo, certo? E a recompensa maior, né? Então, assim, o que acontece? O aprendizado é quando a gente, você trabalha o racional, leva para o emocional, e do emocional você abre para esse caminho, para se sentir grato por aquilo que aconteceu. Sem gerar o aprendizado, poxa, como é possível gerar gratidão? Então, a gente entendeu que esse era um caminho muito bacana e muito fácil. De exercitar diariamente. Então a gente começou a exercitar diariamente nas redes sociais, Instagram e Facebook, basicamente. Perfeito. E aí todos os dias a gente postava algum tema, algum assunto que teve a ver com o nosso dia. No início a gente, né, será que a gente vai conseguir? A gente fez na época um lançamento mesmo, numa live no Facebook e tal, né, pra falar um pouquinho do projeto. E aí todos os dias a gente começou. Aí colocava lá a hashtag Learning Days, 366 dias de aprendizados, né? A gente usou essa hashtag o ano inteiro. E algumas pessoas até questionavam, né? A gente batia foto de alguma coisa que a gente fazia e tal. E questionava, tipo, tá, mas vocês vão conseguir fazer isso todos os dias, o ano inteiro? Vai me dizer que vocês não têm os textos prontos aí pra publicar todo dia? Não, a gente não tinha texto pronto, não. 11 horas da noite, a gente sentava e começava lá a fazer uma reflexão e gerar, né, um texto, um conteúdo. Porque tem que ter inspiração, tem que ter disciplina, você tem que parar, você tem que respirar. E você vai publicar algo, né? O Paulo Coelho já disse, né? Quando você escreve, você é como se você se despisse em público, né? Sim, escrever é um ato de coragem também, em rede social. Ali está a sua alma. É, exatamente. E aí a gente começou a fazer esse exercício diário e algumas pessoas começaram a nos seguir, né? A gente conquistou algumas pessoas que acompanhavam nossos textos diariamente. E isso foi indo o ano inteiro, até que chegou um momento que as pessoas... Tô adorando os textos, tô gostando dos textos, esse texto me impactou. Me identifiquei muito com o teu texto. Poxa, meninas, vocês estão de parabéns, porque realmente as palavras de vocês estão me encantando. Blá, blá. E assim foi. E a gente começou esse trabalho de uma forma muito despretensiosa. Porque era um exercício pra gente também. E foram essas mesmas pessoas que começaram a nos seguir que nos perguntaram. Que, de uma certa forma, começaram a cobrar. Elas esperavam os textos? 10, 11 horas da noite, elas esperavam os textos. E aí elas, poxa, e agora, né? Vocês têm tanto texto, né? O que vocês vão fazer com tudo isso? E algumas dessas pessoas deram a ideia. Gente, vocês têm que fazer um livro, vocês têm que escrever um livro, vocês têm que publicar um livro sobre isso. E aí nasceu isso aqui, ó, gente, ó, o filhinho delas. 366 dias de aprendizado. Por que 366 dias? Boa pergunta, Johnny. Por que foi no ano bissexto? 2016. Ah, eu já teorizei uma coisa aqui. Coincidentemente, assim, era um ano bissexto. Quer ver que bonitinho que eu pensei? Eu falei assim, ó. 365 dias nosso e um seu. Que somados dá 366. Foi muito desafiador, é? Porque foi bem no ano que eu me tornei mãe, tu imagina, né? O ano que eu tive minha bebê foi em 31 de julho de 2016, então eu passei vários meses gravidinha lá, 10 horas da noite criando textos, né? Então, super cansado. É o poder da maternidade. Uau. Também. E a Maju tá de parabéns, ela fez os 366 dias. Eu não. Eu consegui 300 dias. Mas a Maju conseguiu os 366. Que legal. É, eu confesso que eu não consegui, porque a maternidade é muito desafiadora. Eu tava muito cansada nos primeiros meses com a minha bebê. E não adianta. Teve os dias que eu tive que pular e depois eu não consegui recuperar o atraso, né? Mas eu acho que tem a beleza, né? Do projeto a dois, né? Da parceria. Parceria é justamente isso. É um poder puxar o outro. A ideia não morreu porque você não pôde fazer um dia. Não, de forma alguma. O projeto tava ali, a ideia tava ali, ela precisava continuar. Exato. Eu acho que isso que torna bonito um trabalho de parceria. Né? Com certeza, é isso mesmo, verdade. E é por isso que eu tenho tanta leveza de falar, gente. Eu não fiz tudo, fiz 300. E aí a gente tinha mais de 700 textos, gente. Mais de 700 textos nós tínhamos nós duas juntas. E aí, com essa despretensão de ideia, a gente pensou, nós duas nos tínhamos esse sonho de escrever o livro um dia, só que a gente não imaginava que seria tão rápido. Então fomos fazer o financiamento coletivo no Catarse, conquistamos alguns apoiadores, né? Algumas pessoas ajudaram. A gente conquistou um valor necessário para a gente poder fazer a impressão. Aí a diagramação, a capa, a revisão, isso a gente realmente bancou de forma independente. Uhum. E as pessoas que apoiaram, elas contribuíram inicialmente com o valor e depois elas ganharam o livro quando o livro ficou pronto, né? Legal. Ganharam entre aspas, porque na verdade elas pagaram, sim, né? Sim. E o livro ficou pronto agora, né? Foi em março de 2018. Nós passamos todo o ano de 2017 fazendo as revisões de textos. E vários textos a gente olhava, meu Deus do céu, o que que eu escrevi nesse dia? Gente, eu não tô entendendo o que eu escrevi, porque às vezes o aprendizado ele tava tão aberto, uhum, que a gente não conseguia às vezes fazer um texto tão coeso. Mas faz parte também do processo, sim, né, gente? Sim. E olha que legal, gente. Eu peguei e abri o livro e li a página e saiu essa página aqui, ó. Eu vou ler pra vocês, olha que bacana. Cada vez que eu mudo internamente, uma nova vida se apresenta. Viu? O mundo é incrível, né? É incrível. Então, realmente, muito bacana. E sabe a diagramação que eu acho muito bonito nisso, desse projeto de vocês, até... Eu vou comentar contigo, porque se um dia você ficar sabendo, não foi cópia sua, não, tá? Tá. Porque eu e o meu namorado, que é coach, a gente tem feito o trabalho de uma frase todos os dias, né? É verdade, e eu tenho acompanhado. Todos os dias, às 8 horas da noite, sai uma frase nossa, que a gente publica no Instagram, no LinkedIn, em todos os lugares. Mas foi uma coisa de paixão, assim, vamos fazer uma coisa bonita pro Facebook, vamos fazer uma coisa que agregue pras pessoas, né? E foi indo, e a gente vai ser parte de um projeto meu, e que na verdade ele vai participar, que é o Ajustando a Sua Rota. Ajustando a Sua Horta? Rota. Rota, que legal. Rota, né? E o gostoso disso é você sair dessa coisa que a gente vê tanto nas redes sociais, que é cópia-colagem, né? Pegar a frase Ctrl-C, de um autor... Ctrl-C, Ctrl-V, né? Vai lá, pega uma frase de um autor, não cita quem é o autor, e se apropria daquele conhecimento como se fosse o maior filósofo incrementa do mundo. Incrementa ele, né? Com suas teorias. Não tem nada contra. E que não é um problema, né? Se você citar, não tem problema. Eu sempre digo, coisas boas nós temos que divulgar. Se você pegou do Gandhi, se você pegou do Sartre, se você pegou, seja de quem for, cita. Mas eu acho que é tão gostoso quando a gente se desafia a criar e não apenas reproduzir, né? E pelo que eu tava vendo, vocês criaram, vocês não reproduziram apenas, né? É. Isso eu valorizo muito como professora universitária, como psicóloga eu valorizo muito essa coisa da criação, você se propor, que é aquela coisa que eu ouvia do professor Botomé, meu professor do mestrado, que ele dizia assim, Nossa tarefa de professores é muito mais fácil. Corrigir é muito mais fácil do que criar. Uhum. Né? Então, fazer a edição depois provavelmente foi muito mais fácil do que criar o que vocês criaram. Então, acho que é um projeto belíssimo que eu aplaudo muito. Assim, eu desejo que tenha muito, muito sucesso. A gente aprendeu bastante. Foi um processo muito de evolução, né? Tanto é que o subtítulo é Uma Jornada de Autoconhecimento. Foi uma jornada muito profunda para nós duas, tanto é que quando a gente estava fazendo a revisão dos textos, nossa, como a gente mudou, algumas coisas a gente não concordava mais, outras coisas a gente olhava, nossa, mas eu escrevi esse texto, uau, ficou bom pra caramba! E algumas coisas, sim, a gente cita alguns autores, né, de algumas inspirações que a gente teve, 90% do livro é criação nossa, a gente tem os outros 10% que a gente cita, assim, alguns autores que nos inspiraram. E claro que isso tudo é resultado também das nossas leituras, com das certeza. Nossas experiências, nossas vivências. É a compilação vivências. Da vida, né? Com certeza. Isso, é. Então, foi uma jornada muito intensa, muito profunda. Eu mesma com a Maju ontem, nós estávamos juntas, por causa do evento de Floripa. E a gente se abraçou, e assim, a gente disse uma pra outra, meu, parabéns e obrigada. Né? Porque foi um processo engrandecedor pra mim e pra ela. E a gente tem uma conexão muito bacana, porque eu me sinto grande perto dela e ela se sente grande perto de mim. E eu acho que quando a gente encontra pessoas assim, em que a gente se sente grande, eu acho que a gente tá no relacionamento certo. Seja com um amigo, com um namorado, com um marido, qualquer pessoa da sua família, que você se sente grande perto dela, essa é a pessoa certa pra estar do seu lado. É o sinal de uma relação saudável. É verdade. E a gente cresce nos relacionamentos. Com né? certeza. Os relacionamentos são a maior estratégia de desenvolvimento pessoal, né? Então, é a mesma coisa a maternidade, que é pra mim é a maior jornada de autoconhecimento que existe na vida, é a maternidade. Certeza. Mas o que é a maternidade? É a relação da mãe com o filho, né? E diferente porque nos primeiros anos de vida a criança não fala a tua língua, né? Você tem que rebolar ali pra entender o que tá acontecendo. E as relações com o marido, com o filho, com irmãos, com o pai, com mãe. Os relacionamentos mesmo, eles são uma estratégia engrandecedora de autoconhecimento. E se a gente não cresce nas relações, gente, se a gente vive aí, tipo, batendo a cabeça nas relações, briga com o outro. Termina lá digamos assim, briguei com meu amigo. Ai, não, eu vou cortar relações aqui. Opa, peraí, olha pra dentro, tem algum problema? Tem alguma coisa que não tá funcionando legal. Tem alguma coisa que tá te deixando pra baixo. Tem alguma coisa que não tá... Alguma chavezinha que você não ligou aí dentro de você. Eu costumo dizer assim, não adianta você ficar mudando de cenário se o personagem principal é o mesmo e continua atuando sobre o mesmo script. Isso. Não muda a história. Adoro né? Raciocínio. Isso mesmo. Não muda o cenário, mas não muda a história. Não né? muda exatamente. Isso. Exatamente. Que legal. Eu quero dar um abraço aí para todas as pessoas que estão participando aí das redes sociais, comentando. Muita gente com uma amorosidade muito legal para conosco. Então, um beijão para todos vocês que estão sempre com a gente aí participando, comentando, questionando, né? Nos ajudando a fazer essa corrente do bem aí, porque... Como a nossa autora diz, coisas boas trazem coisas boas e quando a gente se engrandece com as coisas que faz, tudo fica mais bonito, né? Muito mais bonito e muito mais saudável. A gente está quase encerrando o programa, então eu gostaria que você, Fran, deixasse pra gente um comentário, uma colocação, uma citação, se você quiser falar alguma coisa que esteja aqui dentro dessa sua obra, para os nossos ouvintes, que você deixe aí para a gente uma mensagem aí para os nossos ouvintes aí. Né? Então, gente, eu acho que a jornada ela tem que buscar coragem, disciplina, liberdade, amor, entrega. Então, esse livro fala sobre... tanta coisa, fala sobre também maternidade, né, pra quem tá aí, acabou de ter bebê, que tá passando por aquela fase difícil, eu acho que qualquer fase, na verdade, da maternidade, as mensagens, as inspirações, os insights que a gente teve, eles estão ali pra serem degustados, pra serem experimentados, E é um livro, as pessoas que compraram o livro, elas têm dado feedback de que é um livro de cabeceira, é um livro que você vai ver, ler, reler, de vez em quando abre uma página. Ele não é um romance, né, onde você tem uma história literária, você tem cada dia uma experiência diferente, uma percepção diferente, uma perspectiva, e dali existe um resultado, tem provocações. Esse livro, ele tem porrada e tem poesia. É. Então, quem quiser adquirir também, é só entrar em contato comigo, então, né? Isso a gente você vai falar ainda, você já vai falar, né? Já vai falar. Mas a mensagem também. Final desse livro, na verdade, é: gente, sigam suas inspirações. Sigam suas inspirações, tirem aprendizados de tudo que acontece na vida. Por quê? Porque a vida, na verdade, ela é só uma experiência. A gente tem que se divertir. A gente tem que se divertir. E como é que a gente se diverte? Encontrando uma percepção interessante das circunstâncias que nos cercam. E que faça sentido. E que, né, faça sentido para cada um. Que legal, Francine. Suas palavras, eu assino embaixo em grau, número e gênero, né? Agora, se as pessoas quiserem encontrar a obra, onde que a gente consegue comprá-la para fazer aquisição? É pelo site? A gente tem um site, que é o www.blendyou, né? blendyou.com.br, né? Certo. Na verdade, é uma página de vendas onde você acessa lá o WhatsApp, tá, para entrar em contato comigo. Pode ser também pelo direct no Instagram, que é Francine Costa Coach. Certo. Tá? E pela Maju também, mas eu acho que quem tá nos ouvindo realmente é o pessoal de Joinville, né? Então, na verdade, nós estamos na web, né? Pra toda a galáxia. Nós estamos pra toda a galáxia. E também, se quiserem, quem tá lá mais pertinho de Floripa, lá, que quiser entrar em contato com a Maju, né? O Instagram dela é Maju Canzi, pode pedir pelo direct da Maju. Legal, legal. Muito bom. Marília, suas considerações. Então, prazer a gente ver uma pessoa com coragem de seguir os sonhos, né? De sair das caixinhas e entrar nessa jornada de autoconhecimento, que não é fácil, né? Em muitos momentos ela é dolorosa, ela exige renúncias, ela exige perdas da gente, mas ela traz muitos ganhos. Eu digo que é o caminho, são dois caminhos que a gente tem na vida. Você pode escolher o caminho fácil. O caminho fácil não necessariamente será feliz, né? Ele pode ser só fácil, porque vai te deixar na zona de conforto, você vai ter pena de você mesmo, você vai ficar no mimimi, né? Ou você pode escolher o caminho bom. O caminho bom é esse caminho do autoconhecimento, que às vezes é difícil, que eu tenho certeza, como você falou, para sair 366 dias, muitos dias foram difíceis, né? O cansaço, o que eu vou escrever hoje, tô exausta, mas vocês mantiveram isso, então vocês escolheram o caminho bom. E aí eu cito o Renato Russo, quando ele fala que disciplina é liberdade. E eu tenho certeza que quando você olha para o seu livro, você sabe que aquilo exigiu disciplina de vocês. Mas olha o que trouxe, né? Então, quando a gente segue a disciplina, que é o nosso grande desafio no Ocidente, porque nós somos muito indisciplinados, né? A gente ganha uma liberdade muito grande. A gente ganha muito em realização. Então, só tenho a te parabenizar, você e a Maju. Espero um dia poder conhecê-la também, né? E desejar que vocês façam muito sucesso e que venham outros livros por aí. E que a gente só ganha. Pessoas que trazem o bem, só fazem bem ao mundo todo. E a gente está aqui para isso, para fazer esse mundinho que a gente vive evoluir, né? Se a gente conseguir fazer que a humanidade evolua uma gotinha, já cumprimos nossa missão. Que legal, né? Perfeito. Que bacana. É perfeito, que bacana. Isso que você colocou. Muito lindo, é isso mesmo. E você, Claudinha? Quais são suas considerações? Você filmando, né? Aqui, quer que eu te filme? Multitarefa. E o Anderson derrubou tudo aqui. Ai, ai, ai. Você que derrubou tudo aqui. Até agora é uma ajudante agora. Ó, vamos filmar a ajudante da Claudinha. Gente, nada mais, nada menos do que uma jornalista. Não, tá chique, tá chique. Sim. Tá ficando chique o negócio aqui. Você tá podendo, hein, amiga? Eu tô louca pra ler esse livro. E eu acho que parabéns pelo desafio, porque esse desafio, se desafiar 365, aliás, 366, né, era o ano bissexto. Eu achei fantástico isso. Foi despretensioso, total. Foi fantástico, né, esse desafio diário, o comprometimento diário, né, traz um engrandecimento muito grande, né, e eu acho que esses aprendizados aí foram grandes para vocês. E eu espero que ajudem muita gente que leia o livro, que se inspire também na história, se sinta desafiado nesses 366 ou 365 dias, conforme o ano, né? Mas que consiga também se desafiar e buscar o autoconhecimento, né? Buscar um equilíbrio. Como você falou, às vezes é um ano depois você lê, às vezes não é mais o mesmo sentimento, não é mais a mesma coisa, mas foi um aprendizado, foi aquilo. Talvez aquele dia, aquele texto tenha feito você refletir depois e alguma situação mudou, mas foi aquele aprendizado que você teve. E às vezes tem pessoas que vão estar naquele momento do que você já não está mais, que você já evoluiu, que você já ultrapassou. Então eu acho isso muito bonito, né? De ver a própria evolução, sentir a própria evolução nos anos que passam. E parabéns, eu tô louca pra ler pelo pouquinho que eu vi aqui, já deu uma vontade de saber mais. Gostinho, né? Aguçou. Parabéns, né? Que vocês têm muito sucesso. Que legal. Obrigada, Cláudia. Que bacana, Cláudia. Então, gente, vamos falar das reprises? Calma, amiga, calma. Eu tô ansiosa. Eu tô vendo, eu quero que a Má também faça as suas considerações finais. É que ela tá tanto no papel dela de jornalista e agora, que ela gente. Fale da revista, enfim, eu quero que você divulgue, enfim. Faça suas considerações finais, minha amiga. Eu convido, então, todo mundo a acessar o site da Babes, quem ainda não conhece, é www.revistababes.com.br. É, lá vai ter todas as edições desde o início, então dá pra acompanhar online, dá pra folhear. É, em Joinville ela tá distribuída em vários pontos da cidade, em todos os anunciantes, ela é uma revista gratuita. Eu quero ela na Fisiotera, tá bom? Sim. Acho justo você me deixar lá. No endereço anterior. É verdade, agora eu quero agora no endereço novo. Sim. Mas eu agradeço o espaço, né, mais uma vez. Legal. O carinho, a energia, eu acho que foi super bacana estar aqui e super válido. Que legal, obrigado, que legal. Eu fico muito feliz. Agora sim, doutora Marília. Você pode fazer as suas... Na verdade, assim, a minha função, sabe, meninas? Toda semana tem uma função que eles não podem tirar de mim. Que é falar das reprises. É só minha, quero saber agora. É um texto difícil. É muito difícil isso. Isso é um deboche, é quase um bullying comigo. Mas tudo bem. Ainda bem que eu tenho meu psicólogo, vou lá, ele resolve todo mês os meus bullying do XYZ. Não, gente, na verdade, assim, é só pra lembrar. A gente te ama, doutora. Eu sei que você me ama, A Claudinha me ama mais, mas eu sei que você me ama também. Ai, que feio, esse meu coração partiu. Ui. É que assim, gente, pra quem não. Às vezes chega, pega o programa pela metade, no finalzinho, ou depois só vê nas redes sociais, eles têm vontade de ouvir o programa na íntegra, né? Então a pessoa pode acessar o www.radioagt.com e tem as reprises no sábado às 17 horas e no domingo às 20 horas. Então vai ter duas reprises que quem não pode assistir agora vai poder acompanhar. E vale a pena, viu, gente? Quem chegou agora, vai lá no sábado, vai no domingo e escuta a reprise, que vai ser bem legal. É legal. Oba. Que dá pra ouvir no carro, né? Dá pra ouvir no carro, né? Baixa o aplicativo, baixa, né? Não precisa, só entrar no site direto e... Ou no site ou baixa o aplicativo, que às vezes facilita bastante também, né? Sai direto. É verdade. O som direto. E também, agora lembrando que a gente tá transmitindo via, né, Instagram pelo arroba programa XYZ. Então o direto aqui, né, o ao vivo fica por 24 horas no ar. E depois também fica nas nossas redes sociais, pelo Facebook. Isso aí, também fica lá. Muito bem, muito bom você ter lembrado, certo? Então, Francine, muito obrigado pela tua participação. Realmente foi um prazer tê-la aqui conosco. A Mar já vem convidando, a gente já vem negociando a possibilidade de você estar aqui há algum tempo. E eu acho que nada é por acaso e você chegou no momento certo. Então eu te agradeço pela tua contribuição, pela tua participação. Esses 3 anos que o programa está no ar, a gente tem vivenciado histórias incríveis e conhecido pessoas incríveis que talvez a gente não pudesse conhecê-las em outro momento fora daqui. Então, realmente, te conhecer aqui e entender da tua história, do teu projeto e perceber o quão vocês têm verdade no que estão fazendo, isso é incrível. Então, realmente, fica aqui a nossa gratidão por você ter aceito e vindo, né, divulgar o seu trabalho, mas mais do que isso, contribuir para que esse fluxo energético aqui acontecesse de uma forma tão bacana, tá bom? Desejo realmente para você sucesso, para você e para sua partner, que eu achei muito bonitinho você ter dito partner. Isso. Então, muito legal. E que vocês possam prospectar isso por muito mais e que talvez novos bebês venham, né? Mas que a sua revista... flua cada vez mais, né? E que com certeza a gente vai estar juntos aí por mais tempo e talvez com novos projetos aí, que tudo corra bem, né? E as meninas do XYZ, um grande abraço pra vocês. Eu só queria deixar aqui registrado que o Superman tá participando aqui. Ah, hoje é verdade, aqui no é verdade. Hoje o nosso amigo Rafael Anchieta não está presente, mas o Super Borba está aqui fazendo as vezes do nosso colega Rafael Anchieta. Obrigada, Borba. É, isso aí. Letícia, um grande beijo para você. Posso dar um recadinho final agora? Puxa, vamos lá, estamos estourando tempo. Um segundo. Amanhã, às 21 horas, tem uma masterclass minha falando sobre angústia e ansiedade. Opa, tá? Então vamos todos Quem participar das redes sociais. Quem quiser acessar lá, procura lá no meu Face, na minha fanpage. Vai estar o link para vocês poderem acessar a masterclass, tá bom? E antes de encerrar, quero falar com vocês que semana que vem eu vou contar um pouquinho para vocês. A gente vai trazer algumas informações, porque esse mês de junho é o mês do Junho Verde, que é o mês de conscientização das escolioses, que é uma deformidade que acontece na coluna e que está virando uma epidemia mundial e no Brasil muito mais pela conduta de vida e pelo modelo que nós estamos tendo hoje, e as crianças estão sendo as maiores reféns disso. Então no próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre escoliose e trazer algumas dicas e orientações que vão somar aí para que a gente possa ter aí um freio dessa doença tão chata e que traz tantas sequelas para o futuro, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem no novo XYZ, com um novo entrevistado, com uma nova conversa e uma noite super agradável e um papo inteligente de todas as quartas-feiras. Grande beijo, fomos! Tchau!